your ghetto clothes and your laptop, your head clown up. King and Roy. again and yet again. Uphold your noble heritage, don't never let it fall, but love the land that's for you. Ethiopia, best of all. Arratsaldeon, zintzilik entzuleak. Nola doa urtea, nola doa eguna. Ondo. Welcome to the Gil Club, amigo. Ongi etorri entzuleari. Musikaz blai. Well, I saw you. Cosmic saioan entzut. Trying your best, but you're only reggae, roots. Thank you. Bueno, arratsaldeon, acá en Chinchilic Irratia, otra tarde de estas, pasándola bien con música y cultura. Este día invitamos, o esta tarde mejor dicho, a Ben Coné, un chico de brasilero de ascendencia africana que tiene un proyecto de música reggae. ¿Cómo se llama tu disco y de qué se trata? Ao país arratsaldeon, Juan Carlos, John y Chile, Chile Radio. Aquí está Ben Coneay, Ben Baba Coneay, Naya Flor, Reggae Banda, traendo su último trabajo, editado y masterizado en Euskaleria, entre Lonark, con Roberto Sánchez. Hemos traído aquí el trabajo último de la banda, Dub Coronal o África. Aquí estamos con ese disco y es una honra y un placer estar en vuestra radio, en buena compañía. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, y vamos con el primer disco, el primer tema. ¿Cómo se llama el primero? Bueno, nosotros aquí vamos a empezar con Más Amor. Deseamos más amor a todos que nos escuchan, a esta radio y a la música que hacemos. Reggae music, música espiritual. Ahí va, Más amor para todos vosotros. Naya Flor, Ras Ben Baba. Os desejo lo mejor en 2023. Más amor para todos en 2023. Es lo que os desea Naya Flor, Reggae Band y Ben Baba Coneay, Naya Flor. Quero casco. Ao país. Galeria. Agora, olá. Estamos aqui com o nosso segundo tema que dá nome ao disco O África, La Canção África, Dub Coronal, de Ben Coneá e Naya Flor. É um prazer estar escutando o nome que leva o disco, Espero Casco. Conto com nosso apoio. Esta ha sido Más Amor para todos vosotros. E agora, o nome do disco. Quando o nosso trabalho tem fundamento. O África, Dub Coronel. Nome e tema. Etiópia, Amazônia, vinha de lá ia voltar. Sou ia pedra e água, brisa ia. E aí vá, és África, adoro cantar, baby, bem, todo seu dom de encantar, verdade de te salvar, é sua flor que olhará. Todo seu dom de cantar, sua forma de amar, seu amor que me dá, tem um brilho tranquilo. É mundo tão lindo, tá todo escondido. Tem um brilho, só brilho. Etiópia, Via Láctea, Vinidjaya, que vai voltar. Sobo Iá, pedra e água, todo seu dom de contar. Salvar sua flor que cheira, sua cor brilhar, todo seu dom de encantar, sua forma de amar, seu amor que me dá, tem o brilho tranquilo. Pois é lindo, tão lindo, está todo escondido. Tem um brilho, só brilho. Tranquilo, tão lindo, escondido, só brilho. Ao pai Arastadeon, o África. Vamos cantar um pouquinho, vamos assim direto. Dub Coronel África. Agora vou assim, a mesma raiva. Dub indireto, cantado indireto. Música. brilho tranquilo. Pois é lindo, tão lindo. Tá de novo, escondido. Tem o brilho, só brilho. Tranquilo. É sua flopô que olerá. Verdade de salvar todo seu dom de cantar. Sua forma de amar. O amor que me dá. Alô, Rádio Tilique. Pelo brilho, ô África. Ô África. Etiópia. Amazônia. Vinha de lá. Ia voltar. Fogo e ar. Pedra e água, baby, bem. Todo seu dom de cantar. Pra se arrastar para verdade de te salvar. Mofaia, é sua flor, não é a flor que olerá. Se color que brilhar. Todo seu dom de cantar. Sua forma de amar. Seu amor que me dá. Uou, tão lindo, sai frio. Ô África, teu tratamento. Rasbenhai, tem babaconeai, naia flow. Aquele casco, rasta faraias, mais amor. Colorri. Encanto a mim. colorri, deu tratamento bem como ai, Maia Flor. Reggae mais amor. Som. Veja, seja. Seja, veja. Veja, seja. Veja, veja. Tendo que colorir, sol ou estreia. O encanto tu sorri, tuas belezas. Foi por te ver sorri. Veja, seja. Que hoje você sorri. Seja, veja. Tendo que colorir. O encanto tu sorri. Foi por te ver sorri. Feliz, energia de tocar. Já Salaciai, Rastafari, tendo que colorir. Sol ou estreia, enquanto tu sorri. Tuas belezas, foi por te ver sorrir. Salaciai, e hoje eu sei sorrir. Veja, seja, tendo que colorir, sol ou estreia. Já, buena pra cantar, energia deve tocar. Buena pra amar. Já. Buena pra cantar, energia deve tocar. Colorri, sol ou estreia, o encanto tu sorri, tuas belezas, foi por te ver sorri, veja, veja, sorri, foi por te ver feliz, haha, e hoje eu sei sorri, veja, veja, que hoje eu sei feliz, e hoje eu sei sorri, energia da toca. Colorri, veja, seja, e que colorri. No entanto, tu sorri. Energia de tocar. Vamos pra dançar. Energia de amar. Já. Vamos pra cantar. Energia de tocar. Veja, seja, seja, veja, veja, seja, seja, veja, tendo que colorir. Escute aí, Salaciai, John e Juan Carlos está aqui, Rastafari vai cantar já. Veja, seja, tendo que colorir. O encanto tu sorri. Energia de tocar. Já. Buena pra dançar. Energia do guantar. E o guantar. Colorri. Tendo que colorir. Pois por te ver sorrir,

Aí ha sido Sussurro, la canción que da nombre ao disco Maya Flor, Sussurro. E agora vamos de Cordeus. Color, qual é o color de Deus? Cordeus, bem com Neá e Maya Flor. Como estás? Melhor que assim, bem mais amor. Deus colou. Deus colou. Como estás? Melhor que assim, bem mais amor. Deus colou. Sussurro és duro de encontrar. Algo que lhe sirva de amor. Deus colou. Yo faria todo por estar. Me cercando a vencedor. Deus colou. Pois esconder encontrará Madre Teresa el don de amor. Deus colou. Sussurro és duro de encontrar. Algo que lhe sirva de amor. Deus colou. Só mesmo em ti eu posso estar. Soy tuyo y vine aquí a te encantar. Deus colou, só mesmo em ti yo puedo estar. Soy tuyo, encanta, encanta, te encantar. Deus colou, como está? Melhor que assim, bem mais amor. Deus colou. Thank you. Por Deus, vem baba coneai na afro. Live dub Team Cynic. Deus, aqui está tudo como está. Melhor que assim a cura, amor. Só mesmo em ti de eu poder estar. Sou tuyo e vim aqui a te encontrar. Deus colou, só mesmo em ti de eu poder estar. Sou tuyo, encanta, encanta, te encantar. Deus colou, como estás? Melhor que assim, lá por amor. Deus colou, Deus colou, como está? Melhor que assim, tem mais amor. Fala se a live, Deus colou. Naya Flow Dub Tratamento, Cintílica, Rádio, Bum, Rasta, por Deus. Dub Tratamento, bem com a Naya Flow. Reggae Esmas Amor. Disco produzido por Banda Naya Flor e Roberto Sanches, Lonark. Deus, só que está tudo como já. Melhor que assim a cura, amor. Deus colou. Sul. Orgulho é duro de encontrar algo que lhe sirva de amor. Deus colou. Como já, melhor que assim, tá por amor. Só o mesmo em ti de eu poder estar. Sou tu. E vim aqui pra te encontrar. Só mesmo em ti que eu pude estar. Sou tuyo e vim aqui a te encontrar. Eu sou como está. Melhor que assim, a por amor. Salafia e Rasta, Tintinic, Esmas Amor. Deus, falou. Como estás? Melhor que assim, tem mais amor. Deus colou. Pum! Por Deus. Dub Tratamento. Lonark Studio Roberto Sanches. E Banda Naya Flor. Roberto Sanches. É o melhor produtor de 2023. Os quer casco, família. Um prazer. Bem viver! Bem viver! Floresce aqui o hino de Naya Flor. Oh, amor, bem viver a todos os outros ouvintes do Team Cynic. Live em direto, tá bem viver. Você, florescer, me conectar, ser esse amor. Amor, só pensei em ser pra ela. Bem Viver, Chinchili, live em direto. Bem Viver, Bem Baba, com a Naya Flor. Regas Mais Amor, 2023. Da Naya Flor, live direto, Rasben Ai, Tintilic, Errenteria, Euskal Herria, Bem Viver a todos vós outros, 2023, Reggae Slow, oh, amor, e o que é o amor? Ser é amor. Bem Viver floresce aqui. Oh, amor, é poder, tá dentro de os teus. Oh, florescer e me conectar. Ser é amor, e o que é o amor? Pedra de flor, louco amor. Tem que ver, floresce aqui. Oh, amor, sentindo é poder. Tá dentro de ter, florescer, iluminar, conectar. E o que é o amor? Posso levar isso pela terra, vivo de energia velha. É poder que nele atravou, pela satisfação deste viver. Oh, amor, e o que é o amor? Pedra de flor. Oh, tem que ver, floresce aqui. Oh, amor, é poder, tá dentro de ser. E o que é o amor? Pedra pela flor. Tem que ver, floresce aqui. Oh, amor, é poder, é dentro de ser. Amor, o que é o amor? Ser é amor. Bem Viver, floresce aqui, eu queria que o Cinturade. Oh, amor, é poder, tá dentro dos teus. Nossa harmônica aqui, Juan Carlos, Dub Live Tintilic Naya Flor. Isqueri Casco, família, isso é amor. Sentido. Bem Conê aí, Naya Flor. Live Tintilic. na vida, alegria, sentido da. Sentido. Agora vamos com sentido Dub Live. Vê a sua participação aqui live. Tzilik Herrera. Renteria, perdão. Aqui estamos. Bem-vinda, Amor, família, um placer. Vos outros sois la hostia. Sim, vos outros lá em nada. Esquere casco. Rasben ai, naia flor. Um placer. Suribai, família. Thank you. La cultura no está en los libros, se practica y ahí vive. Vive en la música, en el arte de vivir, en la libertad, en el respeto y en la conciencia que estamos. Somos todos y todas la misma luz. That's why you kill the king. Think that we would fade away. But we fresh every day, man. Now when it come to sound business, is we that run the scene. Cause we fresh and green. Come!